O Manuel, muito incomodado com o gato de sua esposa, resolve dar um sumiço no felino. Ora, pois, mas agora é que eu vou sumir com esse gato. Vou aqui descer estes 10 quarteirões aqui à direita e vou deixá-lo cá, que ele não vai saber voltar para casa. Nisso, o português foi a 10 quadras da sua casa, tirou o gato do porta-malas, largou no meio do caminho e voltou para sua casa. Chegando lá... Oh, meu Deus, mas o gato já está aqui. Eu amanhã vou tentar de novo, mas eu vou mandar esse puto para mais longe. Quero ver ele chegar aqui de volta. No dia seguinte, Manuel pegou o gato, subiu 20 quadras à sua esquerda, tirou o gato do porta-malas e voltou para casa. Chegando lá, ele encontra o felino na porta da casa. Oh, meu Deus, mas esse gato aqui de novo. Olha só, não sei mais o que eu faço para me livrar desse gato fedido. Vou mandar amanhã ele bem pra longe, que amanhã ele não vai... Amanhã está pego, vai ver. No dia seguinte, Manuel anda 20 quadras à sua esquerda, 10 quadras à sua direita, 2 quadras à sua esquerda e deixa o maldito felino largado no meio da rua. Enquanto isto, na casa do Manuel, Maria atende o telefone. Alô? Alô, Maria? Pois diga, Manuel. O gato, por acaso, já está aí? Ele está chegando. Por quê? Então bote, por favor, o gato na linha, porque eu estou cá perdido. Esse gato maldito, gato safado.